7-0, pronto. Boa, 95 mesmo, tem a Ponte Espera. Bravo, Eco, Roger. Tá, vai por nova aí. Pessoas. Tá, Uno, velho. Flow 1885, ajuste no 0, 1-1, continue a aproximação, aguarde pista livre. Ah, escuta, voo 1885. No 885, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 1-0-0 graus, 189. Primeiro pouso, pista 10, voo 1-885. Uno 397, decolou aos 1-4. Chame controle Salvador, 119, decimal 35. Controle Salvador, 1935, obrigado, 1937. Controle Salvador, Goron 397, cruza 1600, escuta. Belo Eco Romeu, curva esquerda pro 200. Goron 397, contato Mabel, subiu uma terra 360, após 2000, beleza. Salve, mantém 360, faz 2000 leida, ok, 97. Pode alinhar o gol após o tráfego na curva? Gol 1256, afirma, após passagem do Boeing da companhia, da, tocando a pista, autorizado, aliás, manter pista no zero. É. Boa tarde, número 24, saiu da Conde. Chamamento 315.4. Chamamento 315, Guarulhos, autorizado, via 210, nível 360. Saída da El, transição ótima, primeira curva direita, transponder 5065. Autorizado é colapso, estou no zero, vento 090 graus, 1099. Prepara. Quero sair da Conde, primeira curva esquerda, transponder 0260. Autorizado acionado, 136, confirma PLB autonomia. Rumo 36, quando pronto táxi, chama a torre 198, tipo 95. Salvador, boa tarde, gol 1885, ingressou táxi Alfa. Gol 1885, boa tarde, de táxi Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, 08, 1885. Salvador, boa tarde, está feito o 4, está vindo. Pilão 54. Transificação desse mantém nível de voo 060, autorizado a chegar da Mária. 060 na Mária, controle contigo, 1256, cruza 1700. para o Eco Romeo para outras duas, que dá um 3-0, chama estabilizado. Dá um 3-0, camarada. Eu levei 5-6, contato radar de colagem, submontanha, 370, Seca. 3-7, aguardamos de par, quando possível. Já vem por favor, já mais. Já está 2000 e... 3-7, na 3-0, 7-0. 2000, já está 2000. Estabilizando? Ah, estabilizando agora, senhor 3665. Fecha aproximação, ele vai assistir na torre Salvador, em 1 no 8, desse balão 5. 1895, vai chamar a torre. Obrigado, bom domingo aí. Meu ovo, professor. Boa tarde, 3560, uma milha do Simbra. Basta lá. 3560. Avistado, ajuste 10, 11, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 17 nós. Autorizado, pouso 10, tá, 3, 5, 3, 6, 2, 5, 9, 3, 9, 7. Para o gol 256? Firme. Pode aprovar zipar o gol 256? Fechamento de Rui Jamo. Jamo. O Bravo Eco Romeo está ligeiramente à esquerda do localizador. 7, o localizador com a Proona 3-0. Chama estabilizado. Salvador, hoje está ganhando 6142. Escolha a posição. Centro da informação, Recife, autorizado, depois o número 7, nível 350, sai da Puga, transição Caju. Primeira curva esquerda, transponda 5075. Sete aproximação, ele vai assistir na torre Salvador em 1 no 8, decimal a 5. 18 é 256, chame Recife em 2085, altera 2545. Boa tarde. É, o Bravo Eco Romeo, sinal da conta 0. Papapá, Bravo Eco Romeo, ajuste 10, 1 no 1. Continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Valeu. 3560, solo 22, chame Solo Salvador, 121, décima 1. 21, boa noite, uma boa. Papapá, Bravo, Eco Romeu, avistado, fogo autorizado, pistão 0, vento 090 graus, 18 lá. Valeu, autorizado todo. 04 é o 3560. Pumba 36, copiado 08 a bordo, confirme pátio, pátio VIP. Copiado 05, táxi autorizado, reporte na interseção. É 3-2-6, disse inicialmente para 2500, pode. 2500, é 3-2-6. Tá bom, filho? Prático. Como manter sinais e voos rumo 050 por através de Caripe? Afirma, pode fazer Caripe 050. Confirme, deseja decolar a partir da interseção? Decolar a partir da cabeceira 10? Paciente. Possível manter a posição, aguardando instruções. Solo Salvador, Oxaneia 6321, Ciência da Lima, autorização Brasília. 6321, Brasília, autorizado, depois do 7, nível 360, saída a Arbó, eleve primeira curva direita, transponha 5101. Zulu 175101, o transponder com o 1935. A cabeceira da interseção tem aproximadamente 700 metros. Bravo Eco Romeo, Solo 26, chame Solo Salvador, Solo 21, décima 1. Pumba 36, autorizado a decolar da pista 10, vento 090 graus, 17 mais. Confirmando, Bravo Eco Romeo é... é dos bons valores? Ah, ok, sim. localizador, no XNR 63-2000. 3-2000, compete a aproximação aí, ó. Cristina Torre, Salvador, 1-8, decimal 9-5. 2-9-5, menos 3-2000, boa tarde. Na Controle de Salvador, no 935, bom dia, bom domingo. Igualmente. Torre, boa tarde. Oxanair 6326, uma milha para externo estabilizar. Oxanair 6326, ajuste 1-0, 1-1 avistado, pouso autorizado que está 1-0, vento 090 graus, 1-7-9. Livre o pouso na 1-0, Oxanair 6326. Tá, Romeu, Romeu, Romeu Golf, está na torre, Lama 1-8, decimal 9-5. Lama 1-8, a torre, Romeu, Romeu Golf, grave, está na montanha. Exato. Salvador, muito bom dia, o Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, torre Salvador, bom dia, autorizado final da 1-7, reporte vertical RMA. Autorizado final, reportando na RMA, Romeu Golf. Controle 154, complete a final, chame a torre 1-1-8, decimal 9-5. Tomando a torre até Janta, 3-8-3-1-4. Funcionar minha 3-2-6, trono 3-1, livre à direita, chame só o Salvador, 1-2-1, decimal 1. Isso é 2-1-1, chame a 3-2-6, boa. Boa. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, está presente, realize 360 à sua esquerda, reporte interceptando o final da 1-7. 360 pela esquerda, porta na recepção 7, Romeu, Romeu Golf. Salvador, boa tarde, está 3154, já passou externo, mas sai também. 3154, ajuste 1-0, 1-1, avistado, pouso autorizado pista 1-0, vento 090 graus, 1-8-9. Esse pouso 1-0, tá 3154. Sete, Charlie, já com esse problema de voo. Mano, já copiou a autorização? Já copiado. Bordo. E o destino? Foi a Delta na Alfa, na esquerda da faixa amarela. Tá bem desgastado, viu? O buraco tá mais profundo. Deixa eu passar a informação, deixa eu ver o que é Alto, Charlie Zeco, mantém as condições visuais, a gente chama 09, via corredor e se reporte na rotatória visual com campo. Sétima, até o corredor do Charlie Zeco. O 3 está sendo ocupado pela aeronave da companhia. Afirmativa, está direto aguardando. Final do 17. Sobre a aproximação, guardando este, dá um 7 livre e o altímetro 1011. Aguardo autorização, Romeu Golfo. Romeu Golfo. Eco Delta Fox, prossiga. Papatango Eco Delta Fox, mantém as condições visuais, a gente chama 01, autorizado 055, acione 4016. Tom no 7, o vento 090 graus, 90 graus, ponto 20 nós, 20 nós. Depois no 7, o Romeu Romeu Golfo. Foxtrot Solo 21, decimal 1, boa tarde. 21, 1 Solo, boa tarde, 604. Solo, 6142, pushback, portão 5. Portão 5 autorizado, chame táxi. Maria Cidade, 6142. Salvador, boa tarde, está 3154, autorizando a foto. 3154, táxi via táxi Alfa, táxi Kilo, mantém a posição no ponto médio do Pátio 3, observando a aeronave da venta puxando no 5. Alfa, Kilo, e mantém a posição no ponto médio do 3, está na 3154. Chanel 6315 na escuta, pessoal. Teria algum chamado pro push? Confirmando na direita? Tenente livre frequência, boa tarde, Romeu Golfo. Salvador, boa tarde, 2009, formação Lima, autorização Leão. 2009, aguarde porta, prepara da .004. Sim, prossiga. Autorizado Quatro ilhéus, nível de voo 240, via Golf 677. Decola da pista 1-0, curva à direita, no perfil da EL, transição coral. 5-1, 1 no meio, transponder, controle, 1-1-9, decimal 35. 5-2-240, decola da 10, curva à direita, da EL, transição coral, Golf 677, 5-1, 1-6, 1-1-9, 35, voo 2-0-5-0. Correto, 2009, chame pronto na hora. Passarei, 2009. Puxa, 135. Puxa, 142 para o táxi, tem 3 horas 40 minutos, São Gonçalo, Alterna, POB 1-3-7. Bate 1 no Índia, ponte espera 1895, ajuste na 0-0, tem uma boa viagem, 142. Pensa que é o ponte 0-0, torre 2-4-5-6-1-4-2. Puxa, 1395, a aeronave da companhia que vem da guarda, iniciando 3, chame táxi. Tá 3154, parte 3 até o portão 5. Parte 3, portão 5, tá 3154. Grato, 2952, Salvador. Oi, Salvador, boa tarde, papapá, Charlie Jack. Eco, eco, eco, curta final do 17. Altímetro 1-0-1-0, vento para cheque 1-0-0, uma centena com 2-0 nós, com 20 nós. Paciente, reportará curta final do 17. Vamos estar com a assistência da informação, Lina. Acerido 231, boa tarde, autorizado direto à posição em TAP, repasse unidade descida. Está presente, tá? Para passar a unidade descida, passar a unidade descida. Nós até 239, 23 nós. M1142, boa tarde, está pronto, pode ser. Boa, M1142 autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 1-0-0 graus, uma centena com 2-0 nós, 20 nós. Autorizado a linha de decolar, pistão no zero, Ocean Air 6142. Mandou o Charlie Jack, solicita pouso 9-0. Charlie Jack, então curva direita e reporte final de 3 milhas, da 1-0. Autorizado, prossegui final de 3 milhas, não há tráfego a reportar, reporte estabilizado na curta final 1-0. bom dia, Azul 2794. 2794, para Barreiras, preparando a Momo, aguarde para a cópia, número 2. Confirma a saída? Momo. Momo, está aguardando a cópia. Controle, Oxané 6142, boa tarde. Oxané 6142, boa tarde, contato radar, suba para o nível 350, saída PUCA. 350 PUCA, 6142. Salvador, passarelo 2231, já descida. Passarelo 2231, desça para o nível 070. 070, passarelo 2231. Muito nóis. Paciente, pouso autorizado para o estado de arco. Ajuste no 011 no momento, o ventre do meu 5 poliés. Xené 63, 26, ingresso Juliette, porção 3. Azul 40, 65, copia. Campinas, autorizado 320, vem o Pesulu 10 até por base, após o Pesulu 16, segue conforme. Nicola da pista no zero, curva direita no perfil da Dael, Lida, Mote. 5106 o transponder, controle em 119, decimal 3. Então, Golco Delta Fox, controle. Atenção, Golco Delta Fox, confirma para onde está matando. Grande, agora aqui. Azul aguarde cópia, confirma o nível solicitado. Confirmando 040. Prepara a coral, constante. Somente a distância da Sierra Delta Mike, Salvador. Apatango Eco Delta Fox, desce para 1.500 pés. A gente chama 0.9. Sim, se assistir a partir de 0.3. Sim. Apatango Delta Fox, se assistir a partir de 0.3. Autorizado, Eco Delta Fox. Sierra November, Bravo Romeu, nível 140, via rota do plano de voo. Decola da pista no zero, curva à esquerda, no perfil da Momo, transição batata. Agora 5062, o transponder, controle em 119, decimal 35. Entregado Barreira 140, via rota do plano, decola no zero, curva esquerda, Momo batata, transponder 5062. Controle. Como é a frequência de controle? 935 e é transição da TAP. Oxi, vamos transição da TAP. Controle de 935, azul 2794. Chame pronto, faz 3. Agora pronto, o 2794. Challenge Eco, Active Alpha, reporte 8 da TAP de LED. Oito nós, 18 nós. Iniciado, né, Pedro? Decolos 48, controle 119-35, bom voo, boa tarde. Controle 1935, muito grato, bom domingo, 63. Usado em ingresso no pátio principal, controle os portões Lima, Mike, na Quebec, chame a torre 1895, sobre o cruzamento. Papatango Lima, Zulu Golfo, pronto, cópia. Serra Serra, Delta Mike, nível inicial 040, via rota do plano de voo. Pessoal da pista 17, curva direita, perfil de subida coral. Se afasta 238 milhas na radial 238 Salvador, até 45 milhas, onde modifica visual no mil pés. Transponder 5131 e o controle 119-35. Eco Delta Fox, você para 1.500 pés e ajusta na 011. Metro Golfo, confirme o pátio para abrir. É 3.600, isso radar encerrado, 63 milhas nordeste de Salvador. Chame controle Aracaju, frequência 120 do sinal 3. Valente. O chamado 6142, chame centro Recife, 126 do sinal 85, alterne 125 do sinal 45. 0 passarelo 22, 31. Passarelo 2231, desça para 2000 pés, ajuste na 09, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. 2000 passará estabilizado, ILS, passarelo 22, 31. Passarelo 2231, informação de tráfego, posição de 11 horas, a meia dúzia de milhas, no corredor de visuais, em Papa Alfa 31, cruzando 050 para 1500 pés. Passarelo 7. Salvador, ajuda aí, 714, está pronto para o suspeito de funcionamento, pátio 3. Autoridade, chame táxi. Autoridade, chama na táxi, 27 na táxi. Porta livre, cruzamento, toma 735 até o pátio 5 de frequência estacionar, boa tarde. Gol 9966, boa tarde, autorizado direto à posição ITAP, deixa para o nível 050. 50, voa do ITAP, gol 9966. Boa pessoal, voo 209, sua autorização para o táxi, são 2h53, Aracaju, com 145 a bordo. Quanto trabalho? 145. Bate 1 no Índia, Ponte Pérez, 1895, ajuste 9090, boa viagem, 2009. Sim, 1895, boa tarde. Boa tarde, igual no 659, informação Lima, autorização Galeão 13-60, portão 59. No 659, o Guadipop preparando a Galeão. Salvador, muito boa tarde, gol no 884. Gol no 884, boa tarde. Salvador, Aracaju, Guadipop número 2, prepare a PUCA. Entra, obrigado. Chama 6315, chama o centro Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. Chama Recife 251, alternando 3325, Coxané 6305, modo minha quadrada. Boa tarde. Passarilho 2231, completo sinal, Chané Torre, 118 decimal 95. 285, passarilho 2231. Salvador, boa tarde, passarinho 2231, no final da 1-0, baixate a carga. 3-1, repouso autorizado, pistão no 0. O vento 090 graus com 18 nós, 18 nós, variando até 22 nós, 22 nós. Então, passarinho do 2231. Eu vou fazer um 7. Eu vou dar uma foto, passo tarifa. Autorizado para o Galeão, nível de voo 360, vento November 857. Decola da pista 1-0, curva direita no perfil da Gael, Leda e Irume. 5126 transponder, controle em 119, decimal 35. Galeão 360, vento November 857, decola 1-0, curva direita. 309, pode esperar, pronto. Ligou 2009, mantém a posição. 09. Número 2 para a copa, 3567, prepare a arbó. Do 2714, está pronto táxi com 61 no a bordo, autonomia de 5 horas, alternando Palmas. Do táxi, até a saída do Pátio 3, reporte para ingresso no principal, 2714. Até a saída do Pátio 3, para o táxi, reportará para ingresso no principal, 2714. Mando o solo 121, decimal 1, para prosseguir o táxi. tentando outra vez arrimar o Eco Delta Fox? 77, decola da pista 1-0, curva à esquerda no perfil de subida, Conde. Aciona 5133 no transponder, controle Salvador 119 decimal 35. Gente, está autorizado 230 para Aracaju via Golfo 677, decola da 1-0 com a primeira curva à esquerda no perfil da saída, Conde, transponder 5133 e o controle 119-35 ou 1-8-4. Correto no 884, encostão 8, chame pronto, pushback na meta. Chama na pronta pro 884. Portão 01, aguarde sua estante, 4065. Portão 009, autorizado em manter, cabeceiro 10. E mantém 02009. Azul 27 no 4, táxi autorizado. Bate no 1, índio, ponte espera, chame a torre em 1-1-8-9-5, ajuste no 0-1-0. Boa viagem. No 0-0, bate 1 no índia, torre 18-9-5, obrigado. 3-2-3 no solo, aos 5-9, direita 1-2-1-1, solo, boa tarde. 2-1-1, vou lembrar a direita, 2-2-3-1. Confirmando, Bravo Eco Romeo, tenho já autorizado 240, aguarde cota, o Bravo Eco Romeo. Salmente, mandou, boa tarde, passarei o 2231. Passarei o 2231, tá aqui de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette. É o início da rolagem do gol, autorizado em manter, cabeceiro no 0, azul 2714. Rodolagem levou, linha material no 0274. 2009, vento no 00, uma centena com 19 nós, 19 nós, tem livre decolagem, pista no 0. Livre decolagem no 0, 2009. Solo 00, confirmando parte 5. Índia, ponte 0693, 2, junto, dado 4. Azul 4065, coordene com a equipe de solo, após o 320 da aviança retaguarda, inicia no 01, chame táxi. Após o 320, inicia o azul 4065. Lima Azul Luzul, mantenha a táxi Lima. Sierra, Maraty, meu pé. 009, decola 01, controle 12, correção 119, decimal 35, bom voo, boa tarde. 1935, obrigado, boa tarde, boa semana. Certo. 21935. Para deu gol 208, cruzando 1307. Sou 2009, contato radar sobre para o nível 240, após 2 mil pés autorizado direto coral. Positivo, após 2 mil coral, subindo para o 240, gol 2018, cruzando 2 mil pés. Pois é, 2009. Tira, mata no 2, 2831. Então, Juliette Serra, livre acionar, chame táxi. Afirmo, tá pronto? Vira 360 autorizado, via Pesulu 17. Decola a pista no 0, curva direita, no perfil da árvore, ele é 5121, transponder, controle 1935. Instruções cancelados, 1-0, descendo para 3 mil pés. Gente, cotejamento correto, aguarde para o push, 3567. 3-1-4, boa tarde, autorizado direto à posição ETAP, desça para o nível 050. Disposições G Motos à direita, sua direita. Após o parqueamento, prossegue táxi até o través do portão 612. Sul 2714, decola 04, controle 119, decimal 35, bom voo. Controle 935, boa tarde, as 2714. Sete Guardião 05, prossiga com o Pronorte, sem interferir com a cabeceira 10, forma a Avianca para decolar, pistão 10. Com o Pronorte, a porta fora do solo, vento 090 graus, 19 nós. Acima 15 da tamanho que é? Afirma, do 2714, suba sem restrição, nível 140. Ok, obrigado, sem restrições com 402714. Já chame táxi. Através do 612, se possível, tá até através do 5, tá aguardando somente a gente de táxi da aeronave azul. Azul 4462, desça para 2000 pés, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Estamos para 2000, reportaria estabilizado, azul 4462, ILS, ET. Brabeco, Alô Salvador, azul 4065 para o táxi 123 a porta, Eterna Ribeirão Preto, autonomia 0440. Direita Índia, ponte espera 1895-1010, boa viagem. Direita Índia, ponte espera 1895-1010 agora, o azul 4LS, obrigado. Liga azul, Golf, segue a aeronave da azul, via Índia, no ponte espera 1895-1010, boa viagem. Boa tarde, altímetro 1-0-1-0, foi na aproximação, guardando pista livre, como o tráfego à esquerda, com o helicóptero da Polícia Militar, efetuará um pouso pairado na cabeceira 1-7, não vai interferir com a aproximação. 7-1-10, aguarda, seja o tráfego 1-9-1-1. 1-0-5, prossiga com pouso pairado na cabeceira 1-7, após ser autorizado para seguir o táxi até o pátio do Graia, reporte solo controlado, o vento 0-9-0 graus com 1-8 nós. Está ciente do tráfego, vai pousar pairado na cabeceira 1-7, aguardar autorização para táxi até o pátio do Brasil, guardião 05. Tango Kilo Romeo Alfa, prossiga. 0, vento 0, 9, 0 graus, com 2, 0, 9, 20 nós. Delivery pouso 9, é. 321, decola 07, controle 119, decimal 35, bom voo. 935, 321, obrigado, boa tarde. Boa. 227, gente da Lima, galeão. 227, número 24, aguarde, prepare a subida da Elfa. Da Elfa, aguardando. Aeroma 37. Saída do Boeing 737 da Gol na curta final após o tráfego autorizado. Alinhar e manter cabeceira 1-0. Senta, faz a passagem do Boeing 737 da Gol, alinha e mantém cabeceira 1-0, azul 4-0-5. Bom, 320, Tatan, a retaguarda iniciando 8, chame táxi. Senta, após o tráfego, vai iniciar a chamada para táxi, gol 984. Lama 320, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360. Autorizado direto ao Elefa. Está presente a Elefa, 3 para o voo 2009, Afirmo, voo 2009, somos centro Recife, 125, decimal 1, alterne 13, decimal 25. 1251, 12335. 13325. Bom dia, obrigado. Ajuda o chefe na parte de São Francisco de Rio? 1-5 minutos. Você fala Azul 4462? Azul 4462, complexo decimal, chama a torre 118, decimal 95. 95, graças, você até já. Azul 9754, informe 4000 na pressa pro 1. Joy LS X-ray. Contato Salvador, Azul 2714, na escuta? Azul 2714, controle? Voa 250, 15 minutos para evitar desvios. Gente, o seu nome é 321, mas a operação para evitar tráfego, curva esquerda, pro A 255. Esquerda 255, é 321. Chamando a 321, estamos tráfego, posição de 1 hora a 8 milhas, cruzando nível 070 para 140, e Alfa Tango 72 como sudoeste. Como é que está a visão com tráfego, chamando a 321? Zero, por exemplo. E a nível 170. Azul 2726, deixa para o nível 050, direto para o Santana, reparte para mudança de regras. Legal, de imediato, 150. Legal. Legal, 150, reportará 2726. Azul 2714, reporte término de desvio. Terminou de desvio, vai voltar a rota 2714. Taxi Bono 659, 179 a bordo, 3 horas e 45 Guarulhos. Bono 314, cancelada a restrição de altitude, dos separadores do meu país, aí chama 000, voo direto Duna, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Autorizado, separador, então, 10010110, e autorizado Duna, então, mais autorizado, 6314. Chamando a 321, já cruzado verticalmente com o tráfego anteriormente informado, voo direto Telefa da presente. Telefa da presente, já, 321. Controle 119, decimal 35, bom voo, boa tarde. 1916, muito obrigado, bom domingo. Solo voo 1884 para o táxi com 173 a bordo, duas de autonomia, terra do Maceió. Azul 4065, contato radar, suba para o nível 320, após 2000 pés, autorizado, direto Leda. 320, após 2000, direto Leda, Azul 4065. Controle Azul 2714. Proceda Azul 2714. Solicito pro de Alefa ou WhatsApp. Azul 2714 tem condições de voar a posição Momo? Afirmo, deve sim, tá voando agora Momo então. Gente, vou ir mais inicialmente, Azul 2714, devido a um tráfego para chegar da mão. Ok, vamos lá, Azul 2714. Confia. Galeão autorizado 360 via Upper November 857. Passa a pista no zero, curva direita no perfil da Dael, Leda e Rumi. 5141, transponder, controle em 119, decimal 35. 209, 29, hotel de Letrena.